O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Opa, fala aí galera, estamos começando mais um Conexão Sertaneja. Uma ótima quarta-feira pra você. Eu, Luiz Fernando, te faço companhia a partir de agora, hein? 2 horas de muita música, muito som, o melhor do sertanejo rolando por aqui. Tem sempre as novidades, os lançamentos, aquele som que você curte, o som que você gosta de ouvir. As mais tocadas passam por aqui no Conexão Sertaneja a partir de agora, hein? Pra você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, você que está aí, ó, navegando pela internet, tá no seu carro também, dirigindo, dando uma carona pra gente, muito obrigado pela companhia sempre. Vamos juntos aqui na melhor programação. Você que acompanha a gente aqui na nossa cidade, você em toda a região, você aí conectado pelos aplicativos móveis também, né? No seu smartphone, no seu tablet. É muito bom saber que você está aí ligadaço com a gente. Pode participar e interagir com a nossa programação também. Se quer mandar o seu recadinho, quer bater um papo com a gente, pode acessar a nossa página do Facebook, fb.com/conexão no rádio, facebook.com/conexão no rádio, né? Dá um curtir na página, pode mandar a sua mensagem pra gente e acompanha as novidades que a gente vai postando na página também. Tem as notícias do sertanejo, os lançamentos, a gente vai postando por lá, tem vídeos, tem coisa bem bacana por lá, beleza? Também tem o nosso e-mail pra você mandar a sua mensagem pra gente. É pedidosconexãosertaneja@hotmail.com. pedidosconexãosertaneja@hotmail.com. E começa por aqui, nesta quarta-feira, o nosso Conexão Sertaneja. Muito prazer, eu sou Luiz Fernando. E tem pra começar a primeira sequência de hoje, Taeme e Thiago com Lucas Louco, 100% Louco. De Red Bull, 10% de água de coco, 80% de whisky. Tô 100% muito louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Tô 100% muito louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Tô 100% a energia, deixa o som te dominar. Hoje a festa começa sem ter hora pra acabar. Esquece dos problemas, a história, o chandon. Hoje a noite é da alegria, a noite é do patrão. Porque o sabatão não é dia de gente sã. Eu em casa hoje, só amanhã. 10% de Red Bull, 10% de água de coco, 80% de whisky. Tô 100% sai do chão. Chega pra cá, Lucas Louco. Tá aí, Thiago e Lucas Louco. É 100% muito louco, hein? Libera a energia, deixa o sol te dominar. Hoje a noite promete, não tem hora pra acabar. Esquece dos problemas, vai estourar o chantó. Hoje tem Lucas Louco, Taemi e Tiagão. Porque o sabadão não é dia de Jackson. Eu em casa cedo hoje, tiro o pé do chão. 10% de Red Bull, 10% de água de coco, 80% de whisky, vai! Tô 100% muito louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Tô 100% muito louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Tô 100%, hein? Quem tá louco aí? 10% de Red Bull, 10% de água de coco, 80% de whisky. Tô 100% muito louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Tô 100% muito louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Tô 100% muito louco. Louco demais. Conexão Sertaneja. A festa no seu rádio. de você. Vou acelerando, vencendo as barreiras, faço tudo acontecer. Não tenho medo de fazer valer. Eu busco o impossível por você. Eu ouço a voz que vem do coração. Maria Isabel, minha linda. Top demais, cara. Desafiando os limites, eu corro atrás de você. Vou acelerando, vencendo as barreiras, faço tudo acontecer. Não tenho medo de fazer valer. Eu busco o impossível por você. Eu ouço a voz que vem do coração. Então eu vou quebrando as regras. Nada, sem ter você não sou nada. Tô a 200 na estrada, tô indo roubar você. Conexão Sertaneja, Maria Isabel, quebrando as regras, aqui no Conexão Sertaneja, o sucesso que você curte com a gente nesta quarta-feira. Também teve abrindo esse bloco, Taime e Thiago junto com o Lucas Luco, são as duas apostas do escritório FSPA, do Fernando Sorocaba, né? 100% Louco foi o som que você curtiu pra gente, com a gente por aqui, né? Agitando este primeiro bloco aqui do Conexão Sertaneja, que tá com tudo. E dá sequência ao som de Luiz Goiano e Gircel da Viola. Morrer por mulher não dá. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Se for pra chorar por ela, choro tanto que eu quiser. Se for pra brigar por ela, brigo e topo a briga que vier. Se for pra beber por ela, bebo dia e noite sem parar. Se for pra morrer por ela, Nossa Senhora, morrer por mó de mulher, tô fora. Se é pra chorar, nós chora. Se é pra brigar, nós briga. Se é pra beber, nós bebe. Mas vivendo a vida, se for preciso, nós implora e pede pra voltar. Mas esse negócio de morrer por mulher não dá. Se é pra chorar, nós chora. Se é pra brigar, nós briga. Se é pra beber, nós bebe. Mas vivendo a vida, se for preciso, nós implora e pede pra voltar. Mas esse negócio de morrer por mulher não dá. Gircel, esse negócio de morrer por causa de mulher aí, ó, pra mim, tô fora. Ô, Goiânia,

cometerei um erro se já sei qual será o nosso fim? Pra que negar, se esconder? Pra que fingir se tudo acabou? Acredite, vai ser melhor parar por aqui. Insistir em um erro se já sei qual será o nosso fim. Premonição. Chega aí, Guilherme Santiago. Isso aí, tamo junto. Premonição. Sinto algo estranho no meu corpo, eu me perco dando voltas. De um lado para o outro, alguma coisa me incomoda. Minha visão nublada, tudo tão estranho em mim. Por que será? Vou pro meu quarto, tiro a roupa, lentamente fecho a porta. Somente frio, a solidão com um vazio me conforta. Rolando de um lado para o outro, nesta cama com insônia. Será meu fim? De repente um susto e me levanto, enfim. Meu corpo a transpirar. Logo percebi, foi só um pesadelo. Premonição. Pra que negar, se esconder? Pra que pedir se tudo acabou? Acredite, vai ser melhor parar por aqui. Insistir em um erro se já sei qual será o nosso fim. Alexandre Souza. Pra que negar, se esconder? Pra que fingir se tudo acabou? Acredite, vai ser melhor parar por aqui. Insistir em um erro se já sei qual será o nosso fim. Um beijo, meninos. Valeu. Sucesso, garoto. Conexão Sertaneja, Alexandre Souza com o Guilherme Santiago, Premonições. Também teve Cristiano Araújo, Fafafá. Ainda o som de Luiz Goiano e de Céu da Viola, Morrer por Mulher Não Dá. E ainda rolou ainda o som de Maria Isabel, Quebrando as Regras. E teve ainda na primeira do bloco, 100% Louco. Foi o som de Daeme e Thiago que você curtiu comigo por aqui na programação do Conexão Sertaneja. Daqui a pouco eu volto com muito mais música. Fique ligado, o intervalo é rapidinho. Já já tem muito mais pra você. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Uma ótima quarta-feira para você que se liga no Conexão Sertaneja. Para você que acaba de ligar o seu rádio, seja muito bem-vindo. Eu sou Luiz Fernando e você está ligado com o melhor da música sertaneja. Aqui na melhor e mais ouvida, a rádio do seu coração. Tá chegando o som de Eric Monteiro. Um beijo por minuto para dar sequência neste segundo bloco do Conexão Sertaneja. Aumente o volume, vem comigo. Um beijo por minuto. Se senta numa hora, mais de 1.400 em um dia eu tô contando. 40.000 beijos por mês, dá uns 500.000 por ano. É isso que você me deve, então vai logo me pagando. Sem feriado, férias, greve, eu tô aqui te esperando. Eu não vou te cobrar os juros, e pra você me pagar tudo, divido em 50 anos. 25 milhões, 920 mil beijos. É isso que você me deve, pra matar o meu desejo. 25 milhões pra pagar, então é melhor começar. Vem pra cá. Primeiro 25

traz a nossa história e vem na memória ao ver você partir. Peço não fique de fora, pois que sem você eu não vou existir. Seu cheiro não sai da cabeça, faz com que enlouqueça, me faz delirar. A vida sem você comigo já não tem sentido, já não tem luar. Eu sei que eu vou te encontrar, preciso de você pra amar. A noite é fria sem você, amor, te peço pra voltar. Meu coração que chora se você demora, sofro por te amar. Te vejo indo embora e me ponho a chorar. Viver sem você e de uma vez por todas posso te esquecer. Foi ser inútil continuar te amando e vivendo a sofrer. Eu sei que eu vou te encontrar. Preciso de você pra amar. A noite é fria sem você, amor, te peço pra voltar. Meu coração que chora se você demora, sofro por te amar. Te vejo indo embora e me ponho a chorar. Viver sem você e de uma vez por todas posso te esquecer. Foi ser inútil continuar te amando e vivendo a sofrer. Meu coração que chora se você demora, sofro por te amar. Te vejo indo embora e me ponho a chorar. Viver sem você e de uma vez por todas posso te esquecer. Pois ser inútil continuar te amando e vivendo a sofrer. Pois ser inútil continuar te amando. Conexão Sertaneja, Evandro e Henrique, Coração que Chora. Também teve Thiago Brava, Lei do Desapego, Paula Fernandes, Um Ser Amor, Tony Thiago com Israel e Rodolfo. Tá fazendo falta, cê tá fazendo falta, né? Na primeirinha ainda o som de Eric Monteiro, Um Beijo por Minuto. Daqui a pouco eu volto com muito mais, fique ligado, esse é o Conexão Sertaneja com você. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. E eu tô de volta com você aqui no Conexão Sertaneja. João Carreira e Capataz, tudo em nome do poder. Levado pela luxúria e pelos pecados carnais, pensando que os valores da vida são apenas bens materiais, ultrapassando os conceitos, princípios que são primordiais. Vive fazendo guerra, dizendo que é em busca de paz, tudo em nome do poder. Não importa se vai matar ou se vai morrer, tudo em nome do poder. O que interessa é ganhar e jamais perder. Ser humano pecador que não mais pratica o bem, já não sabe o que é o amor, não confia em ninguém. A sociedade hipócrita e imunda nos faz embarcar neste sujo trem, fazendo entender que o homem só vale o que tem. Tudo em nome do poder. Não importa se vai matar ou se vai morrer, tudo em nome do

sertanejo sempre foi um género musical muito apreciado no Brasil, mas recentemente ganhou uma projeção muito maior, atingindo até uma escala global. É caso para falar em Mundo Sertanejo. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, o Canal 2 apresenta-lhe um espaço com músicas e entrevistas produzido por Diego Valadar, pela Rádio Estúdio Brasil. Fica a par do que acontece no mundo sertanejo, tanto no mais comercial, como no sertanejo de raiz. Convidamos-o a juntar-se a nós, num programa com a duração diária de 60 minutos. De segunda a sexta-feira não perca, Mundo Sertanejo, a partir das 8 da noite, no Canal 2, Tente Não É. Aos domingos, às 4 da manhã, o Canal 2 dá-lhe 60 minutos de chill out. A maneira ideal de começar o último dia da semana. Record Chill Out. Um produto Radio Records com a apresentação de Armin Dmitriev. Record Chill Out. Aos domingos, entre as 4 e as 5 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. De volta no Conexão Sertaneja, o programa que traz o melhor da música sertaneja. Agora destacando Kleber e Cauã, Minha Namorada. Eu bebo todo dia com a minha namorada. Meu pai já me falou que vai me expulsar de casa. Pode até expulsar de casa, mas não tem jeito. Papai me deu dinheiro pra pagar a faculdade e eu gastei. Mamãe me deu um carro no meu aniversário, eu capotei. Eu arrumei a namorada, ela é mais doida do que eu. E toda vez que vai no shopping gasta tudo que é meu. Ela joga meu celular na parede. Ela me pisa, me xinga, me arranha, me deixa com sede. Mas eu gosto dela, vou me casar com ela. Eu bebo todo dia com a minha namorada. Meu pai já me falou que vai me expulsar de casa. Eu bebo todo dia com a minha namorada. Meu pai já me falou que vai me expulsar de casa. Ela é doida demais, é Kleber e Cauã. Cauã, larga essa mulher, meu Deus. Embaixa não, vai. Papai me deu dinheiro pra pagar a faculdade e eu gastei. Mamãe me deu um carro no meu aniversário, eu capotei. Eu arrumei a namorada, ela é mais doida do que eu. E toda vez que vai no shopping gasta tudo que é meu. Ela joga meu celular na parede. Ela me pisa, me xinga, me arranha, me deixa com sede. Mas eu gosto dela, vou me casar com ela. Eu bebo todo dia com a minha namorada. Meu pai já me falou que vai me expulsar de casa. Eu bebo todo dia com a minha namorada. Meu pai já me falou que vai me expulsar de casa. Eu bebo todo dia com a minha namorada. Meu pai já me falou. Cuidado. Eu bebo todo dia com a minha namorada. Meu pai já me falou que vai me expulsar de casa. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Um love, love, love. Um love, love, louco. Depois da festa vai rolar um love louco. Um love, love, love. Um love, love, louco. Depois da festa vai rolar um love louco. Simbora. Vou me jogar na night. Hoje ninguém me acha. A